casa, meu amor. Me avise quando for a hora. Não ligue pra essas caras tristes, fingindo que a gente não existe. Sentadas, são tão engraçadas, donas das suas salas. Pode seguir a tua estrela, o teu brinquedo de estar. Quer chegar?